Peraí. Bota na pegada de Japãozinho aí, meu patrão. Oxê, tá errado. Vai. Aí tá certo, meu patrão, desse jeitinho. É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão. O cabo dos paredão, daquele jeito. Ramon no beat, vai. Moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar. E se ouvir, me diz o que há. Qual foi a bebida que você tomou? Se diverte, eu vou te levar pro cabaré. Você vai amar e sente, vou lhe dar muito prazer. Venha, se diverte, eu vou te levar pro cabaré. Você vai amar e sente, vou lhe dar muito prazer. Show! É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão, o brabo dos paredão. Se diverte, eu vou te levar pro cabaré. Você vai amar e sente, vou lhe dar muito prazer. Vai! Venha, se diverte, eu vou te levar pro cabaré. Você vai amar e sente, vou lhe dar muito prazer. É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão, o brabo dos paredão. Amando beat, sua música bom do gol. Vamos embora, meu parceiro, de Gujá. Daquele jeito. É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão. André CDs, o moral de Bicoara.